Meanwhile, you're

www.radioantenaweb.info, o site da nossa estação. Sentado na aldeia perdida, da terra distante morava. Ao homem sagrado, peregrinos lotos, de mil lugares chegava. Mil perguntas foram feitas e o mago respondia com paz infinita, de um silêncio sem entre os astros, eu, pedra do saber, me lancei. Como as rochas tornaram cair, abri os olhos e amigo. Se acabou, noites de canal 2 da Atena Web. Obrigado pela sua sintonia no canal 2. Thank you. Canal 2 da Antena Web. carros, aquela igreja toda enfeitada com cravos, brancos, rosa e vermelhos, tudo gente muito bem. Vi as pessoas fracas, vestidos, chapéus, tudo pela última moda, de olhos alegres que chove, vomito de felicidade, tudo gente muito bem. Carros, aquela igreja toda enfeitada com cravos, brancos, rosa e vermelhos, tudo gente muito bem. Rebenta a bomba, só passaram 4 meses desde que ela vacedeu, e o povo morde nela, já me vem adiantado o filho que hoje nasceu. Aquela igreja toda enfeitada com cravos, brancos, rosa e vermelhos, tudo gente muito bem, foi tudo muito mal, tudo gente muito bem, foi tudo muito mal.